Alô, Salvador! Fubá! Portal do Arrocha. Asas. Deus. Olho no espelho e vejo meu olhar. Fica uma esperança de te encontrar. No meu peito a dor, dá vontade de gritar. Olho da janela e vejo ao luar, brilho das estrelas, vento a soprar. Deus me diga por favor, como posso? Agora solta a voz comigo, vem! Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar. Tudo azul, doce como o mel da flor, e pra sempre vou te amar. No banco da praça estava a pensar, veio uma esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor, foi tão bom te encontrar. Solta a voz, vem! Tu, doce como mel da flor, foi tão bom te encontrar. Doce como mel da flor, foi tão bom te encontrar. Asas livre. No banco da praça estava a pensar, veio a esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor, foi tão bom te encontrar. São cavalos comigo, vê! Doce como mel, foi tão bom te encontrar. Sempre vou.